Bom dia a todos, começamos mais um Bate Hora, o podcast do batehora.com.br. Meu nome é Douglas Dias, estou aqui hoje com Paulo Vitor. Presente. Vitor. Tamo aí de novo. E JP. Alôzinho. Hoje vamos falar aí um pouquinho sobre a última temporada de Doctor Who, que acabou recentemente nos Estados Unidos, Inglaterra e todos os cantos do mundo que tem acesso à Suécia. Então, PV, o que você achou dessa temporada, a primeira aí do nosso Dr. Capaldi? Pois é, eu achei que o começo começou interessante, apesar de ruim, mas... Interessante, apesar de ruim. Mostrou potencial, mas é ruim. Foi ruim. Mas depois foi melhorando e foi piorando, com altos e baixos. A personalidade do Capaldi ficou muito legal. Jura? Ah, eu achei. Pô, eu curti também. Demorou muito pra ele definir, mas eu gostei. E eu não. E eu curti esse lance de não ter esse flerte com as Companions. Nossa, isso foi ótimo. É, eu acho que ele chegou chutando a porta mesmo. Foi foda. Concordo que nos primeiros, assim, ainda tava um pouquinho se achando, mas o que é normal com todo o Doctor nos primeiros episódios, mas mesmo assim ele já tava bem desde o primeiro minuto dele. E depois, quando ele se achou, de fato, achou essa personalidade do Doctor dele, dessa encarnação dele, já não tem nenhuma vírgula pra acrescentar. Cara, eu achei o Doctor tão chato. Eu vi uma série de probleminhas assim com a personalidade do Capaldi, porque logo lá no início a gente viu, tanto no Into the Dalek, quanto no episódio lá daquele do robozinho, um monte de gente morrendo e tal, e ele não ligando pra aquilo, tipo, indo contra toda a história dos Doctors que a gente tinha visto até então. E fora as tretinhas, depois que ele vai ter com a Clara, um negócio meio quase que infantil. Mas eu acho que ele tá aprendendo com isso ainda. Eu acho que ali naquele começo, sim, ele tá daquele jeito. Ele tá até meio militar, né? Essa questão do militar que aceita certas perdas dependendo para um bem maior, que é uma questão que é uma tecla que é batida 1 milhão de vezes nessa temporada e já foi tocada em outras vezes também. É, tem até um episódio que ele fala, tipo, eu não vou ficar chorando pelos que já foram, eu vou dar meu jeito aqui para salvar quem não foi ainda. Demora para ele ter essa definição, mas quando ele tem, justifica muita coisa para trás que ele fez. Sim, é diferente um pouco de uma personalidade do Tennant ou do Matt Smith, sim. Mas não é o primeiro Doctor que age mais desse jeito. E eu não acho que ele tenha ficado tão, tão, sei lá, coração gelado assim. Cara, mais ou menos, porque tem alguns episódios, por exemplo, lá no The Moment in the Orient Express, lá, que ele dá uns assim de, pô, eu desisti. É, vai morrer mesmo e foda-se, sabe? Lá no Into the Dalek também, ele fala isso, né, tipo, poxa, ah não, ele já tá morto, vamos continuar, que esse aí já morreu. Então, sim, é os negócios que, em outras encarnações do Doctor, a gente veria ele indo, tipo, até o extremo pra tentar salvar aquelas pessoas, sabe? Eu achei estranho. É, eu acho que tem esse lado, eu acho que os anteriores poderiam, sei lá, pelo menos fazer um show-off um pouco maior em relação a perder essas pessoas, não que eles evitassem que os outros morressem, porque o que já morreu de gente também não é brincadeira. Mas eu discordo com você que eu vejo uma grande diferença na postura dele no Into the Dalek e no Mummy on the Orient Express. No Into the Dalek, sim, ele estava sendo guiado muito mais pela curiosidade de ver um Dalek lá dentro. Realmente, aquele cara morre e ele realmente não se importa tanto e tudo mais. Ah, esse cara já está morto e vamos seguir, é isso aí. No Mummy on the Orient Express, ele tá assim, ele não tá chorando pelo deixo derramado, mas ele tá fazendo tudo e mais um pouco pra salvar quem ainda tá lá. Pra ir atrás, inclusive quando ele mente pra Clara, pra ela levar a mulher lá que tinha ficado presa com ela, que ele achava que já tinha morrido e tudo mais, ele fez isso sim, pensando meio maquiavélico, meio falando, ó, vou dar essa esperança pra ela vir, pra poder salvar os outros. Eu acho que ainda foi isso, ainda foi ele tendo que tomar essa decisão difícil. Ô JP, e a Clara? Já é a segunda temporada dessa Companion. primeira temporada completa, né? Porque na temporada passada ela entrou na metade. Mas ela já tem um tempinho aí, já deu pra ver a que veio. Inclusive nessa temporada já arranjaram aí relacionamento amoroso pra ela. O que, que você achou, assim, da participação da Clara nessa temporada? Cara, eu achei bem estranha. Primeiro, é inegável que a personagem dela cresceu muito nessa temporada. Enquanto na temporada passada com o Matt Smith, ela era só a garota impossível, que tinha todo aquele mistério de por que ela aparecia tanto e tal. Nessa temporada ela já tem um propósito bem diferente, né? Ela já tem a vida dela fora da tarde. E te falar que eu não gostei de algumas coisinhas que fizeram com o personagem dela. Como, por exemplo, você falou que o Doctor tem muita birrinha com a Clara nos primeiros episódios, mas o contrário também acontece, e ao meu ver, muito mais. A Clara tem muito mais birra com o Doctor do Capaldi do que o Capaldi tem birra com a Clara. E, cara, pra alguém que, como a Clara, vivenciou todos os Doctors, eu achei meio inaceitável ela não aceitar o Capaldi. Ela não vivenciou todos os Doctors, né? Assim, existem ecos dela por todos os Doctors, mas ela não se lembra disso. Ela se lembra do Matt Smith e do Capaldi. Não, mas ela participou da Time War, né? Então, assim, ela teve os ecos dela, mas de qualquer forma, assim, ela vivenciou com três Doctors ao mesmo tempo, sendo que um deles fez o extermínio, entre aspas aí, do planeta, né? Eu achei essa relação dela, eu achei muito própria dela com o Capaldi. Eu acho que é uma relação, sim, de muita birra, muitas vezes de pai com filha adolescente, sendo que eles se invertem nesses papéis várias vezes. Muitas vezes a filha é o próprio Capaldi, com a Clara sendo o pai, assim. Muita birrinha mesmo, mas no geral não me incomodou. No geral eu achei engraçado quando isso aconteceu. Cara, mas é bizarro, cara. Porque, tipo, até o final da temporada, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente aí, mas até no final da temporada eles ainda não se entendem. Eles ainda estão batendo cabeça, sabe? Parece que não teve esse amadurecimento todo do relacionamento dos dois durante a temporada. A gente chega no último episódio e fala... É uma cena que dá a entender que voltou a estaca zero. Não acho que voltou a estaca zero. Eu acho que teve um crescimento. Mas eu concordo que a relação deles não fica aquela coisa perfeitinha, como era dele com a Amy, como era com a Martha, por exemplo. A Rose até que já teve uma outra discussão, a Donna nem se fala, né, mas... O próprio Matt Smith com a Clara, né, o próprio 11º Doctor com a Clara tem uma relação completamente diferente e, assim, ao meu ver, não é aquela relação amorosa, platônica, que, por exemplo, o Tennant tinha com a Rose. Eles conseguiram dosar muito bem isso, de ter um certo envolvimento do Doctor com o Companion, mas não ser amoroso, foi do Tennant com a Donna. Com a Donna, sim. Foi o único ponto da série que eles conseguiram dosar isso bem. Não, e com a própria Amy também, o Matt Smith, não teve algum momento um pequeno crush lá, mas mesmo, a maior parte do tempo não teve. Sério mesmo, cara. Era um trem quase que de irmão. Era um triângulo amoroso o tempo inteiro. Poxa, cara, eu não senti. Eu senti isso até um dado momento. Cara, é tão assim que o Rory fica nessa até ele terminar, até ele voltar pro passado lá com o Weeping Angel. E tanto continua assim que o Doctor quer que a Amy fique em vez de voltar. Isso só muda, eu acho que só muda, com a introdução da River, quando a River começa a ter uma participação maior. Sim, e eu acho que tem uma mudança muito drástica aí, cara. Eu acho que sim, o Doctor vai sentir falta da Amy, ele tem maior relação com a Amy do que com o Doctor, mas pra mim ela é quase como irmã, sabe, pra ele. É como eu vejo o Matt Smith tão criança, sabe? Tão inocente. Tão... Eu acho que, tipo assim, eles até brincam com isso no negócio da filha da Amy, que eles dão a entender algumas vezes lá que ela poderia ser filha do Doctor e tudo mais. Mas, tipo assim, nunca pelo próprio Doctor, né? O Doctor mesmo, isso passa longe de passar, tipo assim, não passa pela cabeça dele mesmo. Falando um pouquinho sobre essa questão dos relacionamentos na série, essa temporada acrescentaram um novo personagem, que é o Danny Pink. E o que vocês acharam, assim, desse magnânimo personagem novo? Danny Pink é o professor lá? Exatamente. É o Pink. Traduzindo aí pra galera, né, de educação física. Cara, eu achei ele um personagem forçado. Na real, assim, ele foi... Ele é o Mickey forçado, assim, pra ser mais certinho. É, eu que falei isso durante a temporada inteira. Pra mim, ele é o segundo pior personagem da série. Só é o segundo porque o Mickey é quase que Ocongor, né? Eu não acho que deve ser tão drástico, não, mas eu concordo que ele foi pouco desenvolvido. Não, eu acho que pior, Vitor. Não é que ele foi pouco desenvolvido. Desenvolveram até demais. Tava enchendo o saco esse personagem. Não, eu não achei, eu não achei. Ele não mexeu o saco. Eu acho que eles não conseguiram fazer eu me importar exatamente tanto com esse ele. Problema. Eu tenho a impressão que se fosse um Rory naquele final, eu me importaria muito mais. Pô, totalmente. Que o cara morreu, eu não sei o que e tal. Da primeira aparição dele na série, eu até gostei, assim. Naquele episódio que só mostra ele, sim, na sala lá, mostra ele pouquinho, assim. Eu até gostei. Mas depois, quando eles foram desenvolvendo, que foram dando aquele conflito dele com o Doctor, assim, totalmente sem sentido, sabe? Um conflito por conflito. Aí eu achei o personagem totalmente dispensável e o final não me mudou essa ideia, não. Continuei achando ele dispensável e já vai tarde. Esse episódio do conflito dele com o Doctor, eu acho que é um dos pontos mais baixos da temporada, porque é completamente sem sentido nenhum. De todas as partes. Qual que você é diz? É aquele na escola. Qual episódio? Aquele na escola. Que é o Doctor implicando com o Pink. O Pink implicando com o Doctor. Implicando com o cérebro. É, e a Kel implicando com o cérebro. E a Clara implicando com os dois. E tipo assim, e tudo sem ter sentido nenhum. Você não sabia porque diabos um tava implicando com o outro. Junto com o um monstro horrível, né? Não, que, sei lá, se é um monstro aquilo. Aquilo era um brinquedo gigante, bizarro, né, cara? Isso, que só servia pra dizer que tinha alguma ameaça ali, realmente. Eu achei esse episódio, junto com o Robot of Cherwood e o In the Forest of the Night, os mais fracos da temporada, assim, de longe, os três. Qual que assim. É o In the Forest? É. In the Forest of the Night é o que a floresta ocupa Londres? Isso. O mundo inteiro? Exatamente. Ah, cara, esse episódio pra mim nem cedeu nem cheirou. Eu achei até legal. Ah, cara, esse episódio é tão ruim. O final dele é muito... Eu achei bem, mas esses três que eu falei, eu acho que não passam de ano. Acho que tem menos que agora, seis, sabe? Agora, frisando esse episódio que você disse, Victor, Robots of Sherwood, eu achei, foi uma impressão que eu fiquei depois de assistir esse episódio, que ele dá meio que começa a introduzir a despedida do Doctor pra galera. Eu não assisti a temporada até o final pra saber, mas... É o que ele deixa entender. Entendi o... Não, mas você fala do Doctor do Capaldi ou do Doctor do personagem? Do personagem. E de toda a comparação fica esse final, assim. É, eu sinceramente não levei pra esse lado. O que eu coloco muito aí é que essas mudanças de personalidade do Capaldi dão a entender um indicativo aí daquelas teorias lá atrás de que em certo momento ele vai virar o Valeyard. Eu não sei se o Capaldi ou o que vier depois dele e tal, mas é uma mudança de personalidade bem drástica para algumas atitudes aí que, igual eu comentei, a gente não veria os Doctors anteriores tomando. Com toda essa discussão que foi criada essa temporada do grande mistério, que foi a Missy, né, que aparece lá quando as pessoas morrem, quem é aquela velhinha, quem é aquela mulher que recebe todo mundo e diz... E recepciona as pessoas no paraíso. Isso, a Mary Poppins from Hell, né? Que o pessoal tava falando. Aí falou-se muito do Valeyard e tudo mais, e eu fui assistir o arco lá do Sexto Doutor, que é um arco enorme. É uma temporada inteira, na verdade. É uma temporada inteira, são 14 episódios. E, na verdade, lá dá a entender que sim. Quer dizer, dá a entender. É óbvio que o Valeyard é uma versão futura do Doctor, mas não dá a entender, mas não explicita que é a versão oficial. Entendeu? Que, tipo assim, o Doctor vai virar literalmente... É, não, um na verdade fala... Ou se vai Victor, ser... Fala que ele é algo entre a penúltima e a última encarnação do Doctor. É entre a 12ª e a última. É a 12ª e a última, isso. Então, o Capaldi não vai se tornar ele, mas talvez a próxima regeneração do Capaldi gere um subproduto que é o Valeyard. É, na verdade, assim, o Capaldi já pode ser ele, é porque a gente entrou num limbo. Sim, aí, já pode ser ele, já pode ser ele. Que agora, como a gente tem mais regenerações, qualquer uma que vai vir pra frente aí pode ser o Valeyard, inclusive o Capaldi, porque já é a 13ª encarnação do Doctor. Agora, já que vocês tocaram na Missy... Falando um pouquinho sobre o final aí, o que acharam desse final? Cara, dava a entender muita coisa aí e tal, de repente tivemos um caminho completamente diferente do que foi desenvolvido durante a temporada. Cara, eu vou falar, eu até assisti outro dia, quem eu sabia que já tinha assistido até o final era você, né, Douglas? Eu falei, que porra de final foi esse, né? assim que eu terminei de assistir. Mas eu não sei se é porque foi a primeira temporada de Doctor Who que eu fui assistindo na medida que foi saindo, de fato, e que não que eu peguei e assisti a temporada inteira, tipo, em 2 dias, que eu acho que demorou alguns dias para assentarem as coisas na minha cabeça. E eu fui começando a gostar cada vez mais desse final e tô para dizer que é, se não o melhor, um dos melhores da série nova. Nossa, cara. Isso é polêmico, muito aqui, cara. Isso é polêmico. Então, deixa eu botar a lenha na fogueira aqui. Episódio. Eu não vi. Olha só. Cara, eu gostei muito da primeira parte do Dark Water. Eu também. Agora, daquele segundo, eu já achei que tiveram algumas coisas muito gratuitas e outras que não precisavam. Assim, aconteceram por acontecer e beleza. Sabe, não deram uma explicação. Eu acho que teve umas tentativas do Moffat de, tipo, ah, vamos fazer esse povo chorar agora. Não deu? Vamos agora. Ah, vamos matar o Danny Pink com 5 minutos. Beleza. Tá, ninguém se importa com o Danny Pink. Vamos matar a Kate. Vamos matar a Kate, beleza. Mata ela logo depois. Vamos matar, quer dizer, antes disso ainda, mata a Osgood, né? Que é aquela menina super simpática, beleza, vamos fazer isso. Quem que é a Kate? Só pra eu me lembrar aqui. É a filha do Brigadeiro. Ela apareceu antes. Era o chefe da Unit. O melhor amigo do Doctor. É o chefe da Unit durante quase toda a série clássica. Okay. Um dos conhecido aí como a melhor amigo do Doctor e tal, que é realmente um personagem icônico. Sim, sim. E que eu achei muito legal ter sido trazido de volta, pelo menos referências a ele. Assim, a Kate, ela é aquela que aparece no especial de 50 anos. E ela aparece antes também, ela aparece... Ah, no episódio dos cubos? Não, ela aparece no episódio dos cubos, que os cubos invadem a Terra, lembra? Lá com o Matt Smith? Ele mata, mas ela não morre de verdade. Pra não dar o spoiler errado também, né? Se é pra dar spoiler, não é o spoiler certo. Mas vamos, né, pro partes. Falando primeiro do Dark Water, que é o primeiro episódio do Series Finale. Eu gostei de muita coisa ali. Principalmente da questão da Missy ser o Master. Eu acho que isso já tinha ficado evidente pra muita gente. Todos os boatos via internet e tal iam nesse sentido. Só que eu achei legal, achei isso bem feito. Achei isso bem bacana, sabe, da Missy ser o Master. Eu achei que ela tava fantástica. Eu tinha um pouco de receio, falar, gente, Master de novo, não sei o quê, mas, ó, ela tá fantástica como Master, assim, realmente não tenho... Aquela atriz é incrível, cara, ela é de um sarcasmo, um sadismo incrível. Cara, ela me deixou com medo da Mary Poppins. Exatamente. E tem outros detalhes nesse primeiro episódio que eu gostei. Por exemplo, aquele detalhe deles pegarem as almas e tal. É almas, muito entre aspas, né? Não são almas, né? Pegar tipo a consciência das pessoas que morreram e prender numa realidade alternativa, meio que Matrix aí e tal. Achei muito sci-fi, assim, muito bacana. Sim, bem interessante. O problema todo vem no segundo episódio, como que eles utilizam isso, sabe? Por que diabos que estão pegando as almas só pra colocar elas dentro do Cybermen, sabe? Não faz muito sentido. Ué, porque a ideia do Master, o plano todo dele, na verdade, eu não sei por que tem que falar, por que ela mudou de nome, porque Master é uma palavra que serve pra masculino e feminino, né? Mas enfim, é aquele ponto que vinha sendo batido da temporada inteira, que é da questão do doutor ser um militar, ser um general, por mais que ele despreze isso, que ele odeie militares, que ele não queira saber de nada disso. E ela quer provar para ele que ele é, ela quer quebrar ele. Então ela quer fazer um exército para ele e falar, tá aqui, pode fazer o que você quiser agora. Mas o próprio agora. Conceito do Cybermen, os exércitos eram feitos com pessoas, né? E ali são com mortos. Por que essa diferença? Por que ali eles não pegaram o planeta Terra e transformaram o planeta num exército de Cybermen? Não, porque ela deixou claro que são outros Cybermen. Tipo assim, ela utilizou tecnologia Cybermen, mas que ela não... Mas assim, é o Cybermen dela. Eu acho que em grande medida, para ela ter a obediência deles, porque o Cybermen... Tipo, por si só não teriam, naturalmente. E porque ela fez eles utilizando a tecnologia de Gallifrey, que deixou bem claro que ela tem acesso. Tanto que ela conseguiu uma tarde, não se sabe como. Foi muito estranho. Ficou um buraco aí, sabe, de questão de motivação. Não da motivação do Master, da Missy ali, mas de por que dessa questão do Cybermen aparecer. Foi do nada. E outro detalhe aí, todo o arco do Pink, velho. Do Pink também depois do Brigadeiro. por que que os dois sobrepujaram aí a dominação dos Cybermen e tal, e porque só os dois... Porque eles não apertaram o delete, porque eles foram os únicos que não apertaram o delete quando eles estavam lá no, na Nerdsfera. É, tá, mas por que só os dois não apertaram, entendeu? Isso não é explorado. Os dois são militares, não? Não, porque os dois são pessoas. Não, porque os dois são militares, sabe? Porque... O Pink tem que lembrar que ele é militar. Ah, velho. Eu vou ser mais simples, cara. Porque o Moffat quis. É, exatamente. É, porque o Moffat quis. Exatamente, foi tipo assim, foi tudo uma solução de roteiros, pura e simplesmente, sabe? E o pior de tudo é o Brigadeiro aparecendo lá Han Solo no final, né? Ah, achei isso fantástico, que eu gostei, cara. Cara, eles só botaram o Brigadeiro lá pro Doctor não ter que matar o Master, velho. Cara, eu tô vendo a série clássica com o terceiro Doctor, cara, e, assim, o Brigadeiro salva o Doctor de umas enrascadas, assim, sabe? É, faz sentido. Eu acho que faz também. Eu acho que sim, foi um brinde à série antiga, aos fãs, a tudo isso. Essa coisa de Doctor Who ficar sempre se autorreferenciando, né? Às vezes eu sinto que isso é até demais, que eles têm medo ou preguiça de criar coisa nova, né? Mas eu acho que não, ficou velho, medida. Mas o problema aqui é o seguinte, não é a questão do Brigadeiro, é a questão da solução do roteiro, que aqui é Deus Ex Machina e, tipo, Deus Ex Machina literalmente, porque deve ser uma máquina, né? Ali pra solução do final. Era um final que não tinha, bem-vindo não ao Doctor tinha solução Who, cara. Pro Doctor. Ou ele tinha que matar o Master, ou ele tinha que deixar o Master à solta fazendo putaria. E aí aparece não, do céu... Não, ele tinha que deixar a Clara matar o Master. Deixar a Clara matar o Master, né? E aí aparece literalmente do céu o Brigadeiro pra matar o Master. Então, tipo assim, um personagem que não tava inserido em todo o contexto ali do episódio até aquele momento. Então... Não, ele foi mencionado algumas vezes, né? Tipo assim, aquela questão no avião, a imagem. Sim, o personagem físico não tava, até porque ele tá morto. Mas o jeito, se os mortos voltaram... Na hora mais escura, o Brigadeiro estaria lá onde mais ele estaria, como ele disse. Eu achei isso lindo, cara. Eu achei isso lindo. É, e falando, já que a gente tá no assunto aí do Brigadeiro, eu queria até puxar o assunto que essa foi a temporada que, na minha opinião, mais referenciou não só a série clássica, mas as temporadas antigas dessa série nova também. Quase todo episódio tinha uma referência. Sim. Tem uma temporada do Tennant, que é aquela que tem a filha dele, que é a temporada da Martha, não é? É da dona. Mas nesse episódio tem a Martha. É, cara, essa temporada, todos os episódios dessa temporada, você consegue fazer paralelo com algum episódio do Quarto Doctor. Todos. Inclusive aparecem personagens que só existiam no Quarto Doctor, né? Como o Davros e tal. Não, a passagem do Tennant é cheio dessas referências. Mas essa temporada em específico é tipo assim... Ela é do início até o fim da temporada falando sobre o Quarto Doctor. Que, aliás, tanto o Tennant quanto o Russell T. Davis eram fãzaços do quarto e tal, até por isso. Sim, todo mundo, né? O Tennant se diz até mais fã do quinto, né? Mas também, quem não é fã do quarto, né? Do Tom Baker. É, mas nessa temporada, sim, JP, poxa, desde o começo, desde os primeiros momentos lá do Capaldi em Deep Breath, dele lá tudo doido, lá com o mendigo, eu preciso de alguma coisa, é de um cachecol enorme? Não, é disso, assim, é uma falinha, é uma coisinha que já... E essa questão do cachecol voltou umas 4 vezes na temporada, outras coisas, a própria Osgood, que já usou o cachecol, agora tava com a bow tie, né, com a gravata do Smith. 11º. A própria roupa do Capaldi me lembra muito a roupa do... Do primeiro? Do terceiro. É do terceiro. Do John Pertwee, que ele usa aquela, sim, coisa também. Vermelha por cima, assim, um paletó preto com aquela coisa vermelha. Parece uma capa, né, o paletó dele. É, isso é muito do terceiro. É. Nos últimos episódios, em especial, ele tava me lembrando o primeiro. Eu acho a roupa dele mais escura, o trem mais, sabe? Uhum, verdade. Sei. Então, assim, pra mim a referência mais absurda de todas foi no episódio da múmia, né? Quando ele vira pra múmia e fala, are you my mommy? Isso. Nossa, essa foi fantástica, foi a melhor de todas. Tem o Ito the Dalek também, né? Que eles vão lá pro primeiro episódio que aparece os Daleks na série nova. Que é aquele do... Sim. Que o Dalek tá preso e tal. E o Dalek procurando a humanidade deles, também foi bacana. Voltando lá pro final, teve ali na última cena do episódio a separação aí da Clara e do Doctor, que a gente já sabe que não é definitiva, né? A Clara volta pro especial de Natal. Sim. É só que uma separação aí da Clara, deixando entender pro Doctor que tava tudo bem entre ela e o Danny, que ele tinha conseguido voltar e tal. E o Doctor deixando entender que tava tudo bem, que ele tinha reencontrado o Gallifrey e tal. Sendo que isso, nada disso tinha acontecido. Então a gente volta lá, cara. Eu não sei se foi no Kill the Moon, quando a gente via ali a Clara mentindo pro Doctor, o Doctor mentindo pra Clara, e voltando tudo lá pra estaca zero, de que... Foi a temporada inteira, na verdade. O que aconteceu na temporada inteira, de um não conseguir ser sincero com o outro e um não conseguir relacionar muito bem com o outro. É até mais a Clara com o Doctor do que o contrário, né? Cara, na maior parte da temporada. Os dois. Com o Doctor e com o Danny. Os dois. É porque o Doctor também parece que ele não deixa... É a vida da Clara, assim, ele não consegue entender isso. Inclusive, a própria restrição dele ao Danny é muito sobre isso, né? O Danny é o namorado da Clara, sabe? Ele não consegue entender isso. Isso, e pior ainda, ele é militar, né? Mas eu concordo com você, Douglas, mas dessa vez eu acho que foi uma questão de... Enquanto antes a Clara mentia para se dar bem, para uma coisa ou para outra, nesse caso... A mentira não deixou de existir, mas elas foram altruístas. O Doctor chega, vê a Clara com a pulseira e deduz que o Danny voltou e que ela está feliz com o Danny, e ele não quer preocupar ela, ele quer deixar ela feliz com o Danny. E aí ele sabe que se ele não estiver bem, ela não vai deixar, então ele inventa que ele achou Gallifrey. E ao mesmo tempo a Clara acha que ele achou Gallifrey, e aí não quer atrapalhar a vida dele e fala que não, é isso mesmo, estou com o Danny, estou feliz. Mas assim, é aquele final para voltar e para as coisas se acertarem, como vai acontecer, que tipo assim, não foi final de... Apesar de ter sido o final de temporada, deu para ver que a história, pelo menos a história da Clara, não termina aí até o final de Natal, especial de Natal. É, eu fiquei muito com essa impressão que o Victor teve, sabe, que foi essa... Não foi mentira por mentir, assim, foi mais para... Pra deixar, pra não avacalhar a felicidade, entre aspas, que um achava que o outro estava tendo. Isso, é, mas exatamente. Aí até que ponto isso tá certo, sabe? Por exemplo, a gente tem todo aquele arco da Clara mentindo pro Pink também, dela tá, não está com o Doctor. Sim. E aqui a gente tem novamente então, essa retomada. Então, mas aí tá, são duas coisas, apesar de sim ser mentira, a gente vê duas coisas bem diferentes, porque primeiro, a Clara mentia pro Doctor sobre o Pink, porque ela sabia que se ela falasse isso pro Doctor, o Doctor ia ficar bravo com ela e poderia tipo meio que parar de viajar com ela. E a Clara gostava de viajar com o Doctor. Então foi assim, era uma mentira meio que egoísta. Agora não, agora ela mente pro Doctor pelo que o Victor falou. Pô, o cara tá feliz na vida dele. Se ele souber que eu tô fudido aqui, ele vai vir e vai largar o planeta dele que ele custou pra achar, que ele ficou anos achando que ele tinha destruído, pra vir resolver meu problema. Então, não, deixa o cara lá, deixa ele ser feliz. Exatamente. E eu acho que esse ponto de que, voltou no mesmo tema e tudo mais, essa temporada ter uns 3-4 temas recorrentes, eu acho que só faz dela... melhor, sabe? Porque é uma dificuldade que eu tava tendo no começo com essa temporada, igual eu te falei, talvez por ser a primeira que eu assisti um episódio cada vez, que eu tava achando muito desconexa, mas eu achei que esse final foi tão redondinho, não foi nada megalomaníaco, não foi nada pandórica que rebuta o universo, nem nada desse tipo, mas eu achei um final honesto, bonitinho, redondinho, retomando os próprios temas da temporada, o Capaldi se achando cada vez mais. A Clara, beleza, realmente eu concordo aí com todo mundo que fala que acha que a Clara já deu, eu também acho, apesar dos pesares. E ela ter tido, ser tão implicante com o Doctor, a gente vê que desde o começo foi um plano do Master, que colocou ela lá de propósito, porque ela era maníaca por controle, né? Porque ela era control freak. E, então, assim, até isso foi explicado. E, então, eu achei, por isso que eu falo que foi um dos melhores finais. Assim, eu não, foi honesto na medida, fechou bonitinho. É que, lembrando que eu não assisti, né? Mas. Tá, TV, dê sua opinião sobre o que você não assistiu aí, por favor. Isso, vai lá. Porque não viu merda nenhuma. Mas vocês estão falando, e volta a frisar em Gallifrey de novo, e o que dá um certo conserto num buraco que ele deixa no meio da temporada, né? E volta no final do episódio de 50 anos, quando ele fala que ele fica perguntando o que ele está fazendo aqui, e que ele fala que ele está voltando para casa, né? Falar nesse episódio, é até bom a gente pontuar um detalhe aí, que tem um possível furo gigantesco nesse episódio, que pra mim também é o maior, é o melhor episódio da temporada e de longe, assim. A gente vê ali a Clara cruzando a timeline do Doctor, né, e voltando lá pro passado dele em Gallifrey. Isso não tá explicado ainda se é um furo de roteiro, ou se a gente tem alguma consequência aí da Time War e tal, que a gente ainda não está sabendo. Só que Gallifrey estava trancado no tempo, né? Como que a Clara foi parar ali? Ah, mas já deixou claro que não, né? O próprio Master, que estava trancado também em teoria, saiu de lá. Então, assim, de algum jeito, Gallifrey tem uma saída. É. Afinal, Gallifrey lives. É, exatamente. Falls no more, né? Gallifrey falls no more. É uma questão que ainda tem que ser explicada para na próxima temporada aí. Porque ficou bem claro, mas... assim, que é... A Clara vai pra Gallifrey. Aliás, a gente espera que aquilo lá seja Gallifrey, né? Não, é sim. Tanto é que ela fala que aquele celeiro que eles vão é o celeiro que o John Hurt vai com a bomba, com o momento. Sim, que mostra no próprio Listen, é verdade. É, e tipo, dá tudo a entender, né? Eu só tô falando assim, porque não é falar explicitamente. Estamos em Gallifrey, esse é o Doctor e blá blá blá. É, vai que é a colônia de férias do Doctor, né? Do Doctor criança. E nem fala explicitamente que é o Doctor. Dá a entender que é. Dá a entender que é, mas não fala diretamente que é o Doctor, não, né? É, mas assim, fica na cara ali que é. É, de qualquer forma, isso é coisa que eles vão ter que explicar ainda na próxima temporada. Se Gallifrey de fato voltou, se existe uma saída de Gallifrey pro universo aí, ou se não, ou se aconteceu alguma coisa diferente ali. É, tá dando tudo a entender que a próxima temporada o grande tema é Gallifrey, como já dava a entender que seria essa, né? Agora, o que dá a entender é que esse arco do Capaldi é dele voltando pra Gallifrey. É tudo que ficou bem claro pra mim desde que ele entrou, assumiu o manto do doutor. Agora, quanto ao Gallifrey estar trancado no tempo, tem um pequeno porém, porque ele foi trancado no tempo, vamos pôr entre aspas aí, na linha do John Hurt, com todos os outros Doctors juntos. Então, o John Hurt teria vindo antes do David Tennant, que mandou o Master pra Gallifrey. Sim. É exatamente. Sim. Sim, aí a gente tem um outro problema, né? Que no especial de 50 anos, o Capaldi ajuda a trancar a Gallifrey do tempo. Beleza, Gallifrey tá trancado lá naquele negócio e sempre esteve, né? Só que o Doctor não lembrava disso e blá, blá, blá, blá. Só que o que dá a entender é que ele só vai, sei lá, solucionar o problema depois, lá no décimo, décimo primeiro. Ele vai encontrar aquela versão dele que já existia, mas aí eles vão pra lá e vão solucionar o problema. Então, naquele momento... Tipo, ainda existia, de algum jeito, uma via pro Master voltar. Tanto que os Time Lords lá chegam. É, não, mas o JP falou um ponto importante aí, Vitor. O 12º, ele vai em Gallifrey durante a Time War, quando é trancado. Então, assim, no futuro do 12º, a gente com certeza tem um ponto que ele vai pra Gallifrey. Então Gallifrey tem que estar destrancada, muito entre aspas, do tempo durante exatamente, a vida do 12º. Eu acho que vai acontecer muito... Eu tô muito com o PV, sabe? Eu acho que o arco do Peter Capaldi vai ser recuperar Gallifrey. E aí eu acho que eles vão fazer com o Capaldi igual o Moffat fez com o Smith. Ele vai jogar aquela sementinha lá nos primeiros episódios, mas que só vai se resolver quando o Matt Smith sair. Né, que a gente chega... Bem lá provável, no comecinho ele já fala da queda do silêncio, da pergunta que não pode ser respondida e tal. Ele vai ficar enrolando com a volta de Gallifrey até o Capaldi sair. É, e eu já vou especulando mais coisa aqui. Pra mim, o Moffat não dura mais muito tempo na série. Ele já andou dando algumas declarações aí falando que eu não vou ficar pra sempre Doctor Who e tal. A Clara deve ser a última temporada dela agora, tá? Dá tudo a entender que o arco dela foi encerrado, ela deve sair agora no especial de Natal. Sai bem. Então, assim... Cara, eu estou torcendo que não, mas achando que sim. É, eu acho que eles vão fechar tudo, eu acho que eles vão fechar tudo isso na próxima temporada. Toda a fase do Moffat toda essa questão da Time War, na próxima temporada deve ser encerrado, com a saída do Moffat da série. Sim, talvez... não sei se o Capaldi sai, mas é bem capaz que o Moffat saia, né? E ano que vem tá fazendo aí 10 anos, série nova, é uma boa data aí pra você trazer Gallifrey de volta, que era uma coisa tão presente na série clássica, né? É verdade, né, cara? Tá fazendo falta, né? E agora, a série nova toda é focada na Time War, né? Então, assim, se tem um grande arco, sim, que tem desde que voltou o Doctor Who, é a Time War. Sim, exatamente, exatamente. Eu acho que, sei lá, o Capaldi tá fantástico, não pode sair de jeito nenhum. A Jenna, a Clara, né, ela tá bem. Eu gosto dela, não tenho esse ódio que as pessoas têm por ela, no geral. Mas eu também acho que... Cara, tá o ódio por ela é simplesmente agora... ela depois da Amy. Não, cara, eu gosto dela muito na temporada passada. Eu acho a temporada passada pior da agora série. Agora visualize na sua mente a Amy. Não, mas eu não tô levando pra esse lado. Nossa, cara, eu vou falar um negócio aqui então que vai causar polêmica. A Clara é minha companheira favorita, cara. Fantástico. Por isso que eu falei, eu não quero que ela saia, mas eu tô achando que vai sim. Eu gosto muito dela da temporada passada, só que nessa temporada ela ficou totalmente deslocada e eu não sei, sabe? Eu não achei, cara. Eu achei que ela cresceu demais. Eu achei que ela foi muito bem. Eu acho que... Ela acho tá que, chata, que, velho. Sei lá, ela, pô, tá, falou... ela tá insuportavelmente chata nessa temporada. Isso, cara. Isso é sensacional. Isso é sensacional. E ela tá chata porque o mestre quis botar uma mulher chata lá com o Doctor. E ela tá foda. E ela bota ele no cantinho dele de vez em quando também. E de vez em quando ela se encolhe e chora que nem uma menininha. E sei lá, eu gosto muito dela também. Eu acho ela um personagem complexo, um personagem... profunda, interessantíssima. Eu acho que a Jenna é uma excelente atriz, eu acho que ela é muito expressiva em tudo, então eu gosto muito dela também, aplaudo aí o JP. Não é minha preferida porque eu tenho a Dona, mas eu também gosto muito dela. Cara, ela é a melhor atriz que fez com o Companion disparado. A Dona? Isso, não, a Clara, a Clara. Jenna Coleman. Ah, sim, sim, sim, pra mim, você é a melhor atriz disparada que fez alguma Companion. Só que eu volto a frisar isso, na primeira temporada dela... Ela estava muito bem, com um personagem interessante, assim, tinha todo um mistério em volta dela e tal. Essa segunda temporada foi centrada muito nela, centraram muito em... inclusive até, voltando aí, né, arranjaram um relacionamento para ela e tal. E eu achei que ficou, de certa forma, uma temporada meio deslocada, porque tem tanto atrito entre ela e o Doctor, tanto atrito entre ela e o Danny, por aí vai, que... Cara, ela simplesmente chegou a um ponto da temporada que ela tava simplesmente insuportável. Ah, eu acho que no começo sim, sabe? Mas aí chega uma hora que o Doctor vira pra ela, inclusive nesse episódio da Múmia, que o Doctor vira pra ela e meio que manda a real. Fala, não, eu ajo desse jeito por causa disso. Isso tá bom pra você? Porque é assim que eu sou. E pra mim, parece que desse momento em diante, os dois se entendem, assim, perfeitamente. Tanto que, até o que eu acho, assim, que o episódio seguinte, que é o Flatline... ele traz uns contrastes incríveis para quem acabou de assistir o episódio da Múmia e toda essa temporada que tinha essa birrinha, porque a gente vê a Clara fazendo as mesmas coisas que o Doctor faz, tomando as mesmas decisões que o Doctor tem que tomar. Isso, e o final desse episódio, quando ela tá lá toda feliz, ah, nossa, eu fui uma boa doutora, né, que ela usa a palavra good e não sei o quê, e ele fecha a cara, e ela fala algumas vezes, nah, não sei o quê, ah, não, mas eu fui ótima, fala que eu fui bem, fala que eu fui boa, não sei o quê. Ele vira e fala, não, you were a great doctor, but goodness has nothing to do with it. Ou seja, tipo assim, eu fui uma ótima doutora, mas bondade, que é a mesma palavra em inglês, não tem nada a ver com isso. E achei isso muito bom. Considerações finais sobre a temporada? PV, você que andou falando um pouquinho aí, o que achou dessa oitava temporada e o que espera aí do Manono? O primeiro tem que esperar o episódio que eu não vi, né? Mas minha opinião de quem não viu até que serviu pra alguma coisa, eu espero o que eu já falei, na verdade, que eu espero o arco do Doctor voltando pra Gallifrey de alguma maneira. Ele tá voltando pra casa desde o episódio 50 anos, ele tá voltando pra casa, é isso que eu espero, ele voltar pra casa. Cara, eu, assim, eu não sei direito, assim, em termos de trama, o que, que eu espero, porque, igual eu falei antes, eu acho que Gallifrey só volta quando o Capaldi estiver saindo. E eu não quero que o Capaldi saia. Então, assim, para a próxima temporada eu só espero duas coisas. Que seja mais uma da Clara e que não seja a última do Capaldi. Ah, eu concordo com você na parte do Capaldi. A Clara, tipo assim, eu acho que pode dar lugar a alguma coisa nova. Não que eu não goste dela, mas eu acho que pode dar lugar a algo novo. Inclusive estão cotando aí aquela atriz que faz a Ygritte no Game of Thrones. Mais uma ruiva? Mais uma ruiva escocesa. Mas boatos, né? Estão falando sobre isso e tal. Eles vão mudar a sede da BBC para Escócia agora, né? Se bobear. Mas enfim, o Capaldi, realmente eu espero que fique. Capaldi, fantástico, fantástico. Assim, não tem nem como falar. E o Moffat, sobre o Moffat, eu acho que tem muita gente lamentando essa história de que talvez ele possa sair, até porque ele tá lá no Sherlock também e outras coisas. É, eu gosto muito dele, mas talvez realmente seja a hora de sair, sei lá, sair, voltar para escrever um episódio ou outro de vez em quando, criar uns monstros bacanas, igual ele faz, e passar a bola da série como um todo para outra pessoa. Pois é, eu gosto muito do Moffat, assim, principalmente de alguns episódios que ele escreveu. Só que eu preferia a série na época do Russell T. Davis. Mesmo levando em consideração aí que muitos dos melhores episódios da época do Davis foram escritos pelo Moffat. Sim, exatamente. Ele foi um excepcional escritor. Não sei se como showrunner ele foi tão bem, mas como escritor ele é fantástico. Não, eu acho que ele foi bem também, sabe? Eu dou muito crédito pro Moffat. Só que claro. Eu gostava mais da época do Davis e eu acho que, mais do que isso, as últimas temporadas deram uma quedinha, sabe? Parece que o Moffat perdeu alguma coisa aí no caminho. Principalmente a temporada anterior. A temporada anterior foi bem ruim. A sétima eu achei mais fraca do Moffat também. Eu achei ela bem abaixo da média, tirando aí algumas coisinhas, principalmente ali... O especial de 50 anos, que foi fantástico, mas só ele. E a introdução da Clara. A introdução da Clara foi bem feita. Tipo assim, não os episódios em si, mas toda a ideia e o arco de introdução dela, achei legal. Voltando para essa questão do Moffat, eu ainda acho que na próxima temporada, muito provavelmente vai ser a última dele, principalmente por causa dessas declarações aí. E eu acho que até por causa disso, eles vão coincidir com todo esse arco de retorno a Gallifrey. Então, a próxima temporada a gente vai ter muito disso por causa da saída do Moffat, diga. Só pra quem tá aí chorando a saída do Moffat e tal, você tem que lembrar que a Inglaterra sempre teve grandes escritores, grandes roteiristas de um monte de coisa. Não, cara, eles já cogitaram o processo de showrunner de Doctor Who, quando o Moffat saísse, só o Neil Gaiman. É o tipo de coisa que não vai acontecer. Lógico, não tem a mínima possibilidade de acontecer, porque o Neil Gaiman tá escrevendo série pra DC, série pra Marvel, filme, outra série de TV. Então, sim, não vai acontecer. Mas que eles cogitaram. O que eu tava querendo dizer é que, tipo assim, ele tem sempre um grande número de roteiristas legais, e um roteirista, ele cansa dos mesmos personagens, ele vai ficando sem ideia pra trabalhar aqueles personagens, ele precisa mudar. Então vai ser saudável pro Moffat, vai ser saudável pro Doctor Who trocar também. Eu também acho. O Moffat não foi também quem... foi quem salvou o Doctor Who. Não existia nada e veio o grande Moffat e salvou. Não, cara. Tem outras pessoas competentes também. Não, cara. Eu acho que os melhores episódios do Moffat foram quando o Russell T. Davis era o showrunner. Exatamente. Não, ele fez alguns episódios legais na época do Matt Smith. Teve alguns episódios muito bons. E fez o Listen. Sim, mas Não, mas o Listen não é no nível desses outros episódios, velho. Eu gostei muito do Listen, mas ele não é no nível de, por exemplo, lá do Van Gogh, do Sim. Blink. Mas o Van Gogh não é dele. Tem certeza? Nossa, se você falar que é do Mark Gatiss, eu vou ficar muito bolado. É do Richard Curtis. Mas o Moffat tem bons episódios, sim, ainda sim na época. Eu dei uma exagerada aqui, mas acho que na média o Moffat, ele... Assim, pra mim, pelo menos, ele funcionava melhor como um escritor que pegava um episódio ou outra temporada pra fazer, que aí ele tinha realmente, assim, aquela ideia genial, do que essas tramas meio malucas que ele fica inventando. O JP, tanto é isso que eu acho que ele funciona melhor, por exemplo, no Sherlock. Sim. Sim, funciona bem. Cara, eu vou pontuar um detalhe. Sherlock também deu uma caída muito grande nas últimas temporadas, principalmente na última. Nossa, a terceira temporada foi fraquinha. Concordo com vocês também. Eu gostei do episódio do casamento do Watson. Gostei muito. Foi o melhor. Foi a única temporada que o segundo episódio foi bom. Pra vocês verem o nível da coisa. Mas a temporada, de forma geral, foi bem fraquinha. Mas é isso aí. Doctor Who continua aí de vento e popa, agora com uma audiência gigantesca nos Estados Unidos também. Essa temporada teve uma audiência muito boa. A anterior já tinha tido uma audiência muito boa nos Estados Unidos, né? Mas essa aí foi... não foi líder na TV a cabo porque bateu com The Walking Dead, né, que é um fenômeno de audiência bizarro. Mas teve uma aceitação muito boa do público americano também. Então a gente tem tudo aí para ter mais 50 temporadas de Doctor aí para frente. Esperamos que sim. O papo de Doctor Who, a gente aqui para sempre, né? Mas eu acho que tá bacana. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Oi, gente. Até a próxima. Tchau, Lilica!